050, confins, confirme, POB? 55, por favor. 055, copiado. Voo no 628, autorizado táxi via pátio 3, pátio principal, Índia e Alfa até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 019. Chame pronto para decolar de ponto de espera, pista no 0, voo no 628. Livre táxi via pátio principal, Índia e Alfa para o ponto de espera, dá um no 0, voo no 628. 119, hoje. Whisky Juliette Oscar, assim que o Gol liberar o pátio 3, vai ser autorizado o reboque. Até o portão 05 do pátio principal, mantendo escuta constante, aporte ao término, isso que o Juliette Oscar. Próximo ponto de espera, dá um no 0, pronto, voo no 628. Voo no 628, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0. Vento de 150 graus com 04 nós. Alinha e decola, dá um no 0, voo no 628. Decolando os 25, chama agora o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, voo no 628, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, voo no 628. Bom dia, no 628, subo ao 360. Saída da El Vigilante. Saída da El, 360, voo no 628. Copiando, Oscar. Obrigado, bom dia. Salvador, voo no 628, passando 170 para nível 360. Voo no 628, voo direto Porto Seguro da Presente, chame Recife. 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. Voo direto Porto Seguro, 251-3325 com Recife, voo no 628, bom dia. Salvador, bom dia, Altar 3601. 3601, informação em curso Golf. Eu tenho nível de voo 360 aprovado para Congonhas. O senhor está pronto para cópia? Pronto para cópia, 3601. Então, 3601 autorizado para São Paulo, Congonhas, nível de voo 360. Decola da pista no zero. Primeira curva direita, subida da L até a posição Leda. Após direto, posição Bridge. Em Bridge, intercepta para Zulu no meia. Voa até Bravo, até o Zulu. Após direto, posição Trive. Após autorizado, conforme rota apresentada no plano de voo. Controle Salvador opera em 120.8. Transponder 5565, até 3601. Para Congonha. Volta no zero, primeira curva direita. Na ideia da El. Leda, para a Pós-Bridge, Upper Zulmeia, Belo Horizonte, transporta conforme. Controle 1208 e o transponder 5565, volta 3601. Correto, está 3601, somente após da El, a posição Leda, Lima, Eco, Delta, Alpha, senhor. Chame pronto para o pushback, acionamento 3601. Sim, então após da El, Leda, Lima, Eco, Delta, Alpha, vai chamar para o pushback, 3601.